Ela tem atividades culturais, ela não se resume a essa coisa de acesso a livro. Então tem várias atividades, encontro com o escritor, os escritores vêm para cá, falam sobre o processo de construção do livro deles, tem mostra cineclubista, acontece na biblioteca, com files que tiveram como origem livros, e uma série de outras atividades ligadas a fomento de leitura e de escrita. E tu, você está na gestão tem um acervo de Braille. Sim, do Cuca desde o início? Do Cuca Barra, porque são três Cucas, né? Do Cuca Barra, eu tô desde o início. Na verdade, eu participei da escrita do projeto. Mudou pra caramba. Mas o projeto original do Cuca foi escrito quando eu ainda estava na Secultifol, quando eu era coordenador de arte e cultura digital lá. Aí eu escrevi toda a parte de tecnologia, a parte dos laboratórios e tal. Aí quando o equipamento ficou pronto, eles me chamaram para vir para cá, em 2010. Aí, de lá para cá eu tô aqui, como coordenador de cultura digital. Aí o coordenador de cultura digital, a gente coordena 5 áreas da cultura digital. Coordena audiovisual, fotografia, mídias digitais. Bem, audiovisual, fotografia, mídias digitais, comunicação e artes visuais. Todas nessas 5 áreas. Tem cursos de curta duração, vivências, laboratórios, residências e cursos de longa duração. Então, um bocado de coisas. Um bocado de coisas. E nesse projeto original dos laboratórios, como você imaginava esse espaço, esse arranjo, digamos? No projeto original, tinha, por exemplo, um laboratório de tecnogambiarras. Tem um espaço aqui destinado à cultura digital? Um espaço físico? Não especificamente. Não. A gente tem dois laboratórios. Hoje, a gente tem dois laboratórios de informática com 20 computadores. Aí tem um estúdio de vídeo, o estúdio fotográfico. E tem a central de imagem, a ilha de edição. E onde o pessoal também de animação, de 3D, de arte interativa e design. Onde eles vão fazer finalização, edição de vídeos e produção de material. Assistido por um técnico local. Aí esses são, vamos dizer assim, os equipamentos oficiais da relacionados com a cultura digital, são os que estão sobre a responsabilidade da cultura digital. Mas, de uma forma geral, os espaços são negociáveis. A Cristiana Parente, por exemplo, vai começar um curso na próxima semana de teatro e tecnologia, que vai ser no Cine Teatro. A gente tem um Cine Teatro aqui de 200 lugares, tem um Cine Clube de 70 lugares, aí tem essa biblioteca, tem a sala de artes cênicas, algumas atividades eu já fiz aqui. No final de semana passado eu fiz um torneio de futebol digital aqui na sala de artes cênicas. Então os espaços são customizáveis. E como que tem sido a apropriação das pessoas do entorno desse espaço? Tem sido muito intensa. Na verdade o espaço é a gente está entrando, acho que talvez na quarta onda, vamos dizer assim, do Cuca. O projeto foi sofrendo ajustes, transformações em parte relacionadas com o uso, em parte relacionados com as mudanças de gestão. Então, nesse sentido, eu posso dizer que o projeto é mais jovem ainda do que ele é. Embora ele tenha 5 anos, esse Cuca, os outros Cucas são mais jovens, eles abriram do final do ano passado para cá, mas é um projeto muito jovem. Com 5 anos, o projeto ainda está se entendendo como processo, né? Quando se trabalha com comunidade, a análise sobre os resultados, alguns dos indicadores que você obtém com um espaço de tempo maior do que o usual, porque o público com o qual você trabalha está sujeito a muitas transformações também, e também lida com situações socioeconômicas diferenciadas. Então, em tese, você só deveria avaliar adequadamente um projeto comunitário com 10 anos desse tipo. Com 10 anos você tem ideia do que foi que ele provocou de resultado interessante e onde seria necessário ajustes. Mas por contextos históricos e políticos, o Cuca teve ajustes em quase todos os anos. Então a gente meio que o tempo todo está meio que se reinventando. Então no momento, no início do Cuca, por exemplo, houve uma apropriação da comunidade do espaço significativa, muito expressiva, principalmente porque a quantidade de recursos que estavam sendo destinados para as atividades aqui ainda não era muito grande. Então a gente tinha muito espaço ocioso e aí a comunidade ocupou esse espaço, naturalmente. À medida em que a gente então produziu um projeto político-pedagógico, que foi em 2011, de 2011 para 2012, a gente já desenvolveu esse projeto político-pedagógico, aí a gente começou a criar os itinerários formativos. E aí esses itinerários formativos foram negociados com a comunidade porque teve que ceder um pouco de espaço para acontecer essas ações. E agora a gente está vivendo uma outra situação, que é a comunidade se acomodou. Quando eu digo comunidade, assim, é relativo, porque a comunidade também são os nossos alunos, né? Mas parte da comunidade não são alunos. Parte da comunidade usufrui do espaço para ensaios, grupos de dança que vêm ensaiar, grupos, times de futebol de bairro que vêm realizar uma copa na quadra coberta. Então, são vários tipos de ocupação. Tem pessoas, então, que nós temos um conselho de jovens que debate com a gente sobre esses usos. A gente tem uma reunião por mês, se não me engano, na segunda, quarta-feira do mês, que é a reunião do Comunidade em Pauta, onde a comunidade se reúne com a administração do Cuca para reivindicar determinados usos dos espaços, ou a gente negociar com eles o uso dos espaços que eles estão ocupando naquele momento. Então, esse processo é muito dinâmico. E agora a gente está vivendo uma nova onda do Cuca, por conta do fato de que a Prefeitura de Fortaleza, dentro desse processo de garantir uma sustentabilidade do projeto, está fazendo uma articulação com outras secretarias, para além da coordenada da Origem Juventude, que é o espaço com o qual nós estamos linkados politicamente. É uma coordenadoria que tem status de secretaria. Mas aí, para a gente poder garantir essa sustentabilidade, estão sendo feitos acordos, e aí a gente está recebendo aqui, por exemplo, projetos da STDS, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho Social. Estamos recebendo projetos da SME, a Secretaria Municipal de Ensino. E aí isso vai trazer para o Cuca um fluxo de jovens que vêm desses projetos para viver atividades aqui, relacionadas com os projetos dele, mas em consonância com a nossa atividade também. A gente está exatamente nesse momento fazendo essa negociação. Nós não queremos apenas, a proposta é que o Cuca não seja somente o hospedeiro desses projetos, mas que a gente possa interferir e ser interferidos por esses projetos, né? A gente sofrer a interferência desses projetos, e a gente interferir sobre a forma como esses projetos se desenvolvem, para o Cuca não virar um shopping também, onde cada projeto social da prefeitura tem uma sala. A gente quer, na verdade, receber esses jovens, porque eles também são jovens, também merecem ter acesso à política pública, mas a gente estabelecer como é que isso pode acontecer para o equipamento não ficar descaracterizado. Mas a gente vai ter em torno de uns 300, na verdade, exatamente 333 jovens a mais por mês. Caramba. Que a gente vai receber fruto dessas articulações. Isso tudo é documentado em algum lugar, num site de vocês? Como funciona essa parte? Temos. No site da prefeitura, essa documentação ela é centralizada dentro das propostas municipais, normalmente é assim, né? Então você tem o site da prefeitura, fortaleza.gov.cr/redecuca. Lá você pode ter acesso a maior parte das coisas que eu estou dizendo. Talvez algumas estatísticas. Não sei se vai ter tudo. Mas talvez seja interessante para vocês saberem. A gente atende, em média, 3 mil jovens por mês em atividades formais. Atividades, vamos dizer, mapeadas ou mapeáveis, que são os cursos e as práticas esportivas. No Cuca Barra, são 3 mil jovens dentro da rede Cuca. No Cuca Barra, a gente tem esportes, por exemplo, aproximadamente 700 jovens participam de atividades esportivas aqui, em torno de 12 modalidades esportivas que incluem pilates e treinamento funcional, além de artes marciais, futebol, esportes de quadra coberta, rugby. Vamos dar uma... E temos uma piscina. Vamos aqui para te mostrar as instalações das salas. Aí a gente tem uma piscina semiolímpica, uma pista de esportes radicais, também tem atividades que são mediadas, que é um outro tipo de relação, né? Os esportes, as práticas urbanas, elas são mais uma pedagogia de convivência. Sim. Do que propriamente a aula. Aí tem aqui outras. Tem três diretorias no trabalho. Tem a equipe de promoção de direitos humanos. Vou só um momento aqui. Com licença, João. A Luciana, aqui da Cultura Digital. Tudo bem? Do MIM. Está visitando aqui. A gente está falando um pouco sobre os projetos. Conhecer um pouquinho. Né? Aí tem. Nós temos uma diretoria, que é a Diretoria de Proteção e Direitos Humanos, que cuida da articulação com a comunidade, e ela tem quatro equipes. Sim. Que é a equipe, que é incubador, no projeto com a Secretaria Municipal de SDS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? Aqui é um ateliê de moda, um curso de moda, aconteceu aqui, de design, de moda e tal. Tenho duas salas de aula. E aí essa diretoria, ela tem quatro equipes. Tem equipe de meio ambiente e saúde, que tem psicólogos, tem assistente social, tem a galera que faz encaminhamento do jovem que está em drogadição, ou jovem que está com depressivo, ou está passando por algum tipo de mediação de conflito, alguma coisa nesse sentido. Tem a equipe de comunicação popular, que é a equipe do João, que você conheceu agora, que aí cuida da parte da rádio escola, cuida de formações relacionadas com o jornal popular, com comunicação popular, principalmente, né? Tem a equipe de participação juvenil, aí essa equipe cuida da relação com a comunidade, é que faz a mediação com esse encontro do... Com licença, pessoal, boa tarde. A comunidade em pauta e cuida, localiza também as lideranças do bairro. Essa exposição, por exemplo, do Morro de Santiago, eles foram lá no morro, apontam quais são as lideranças e tudo mais, e conversam com... fazem articulação entre os jovens, os projetos da gente e as atividades comunitárias. Tem, por exemplo, a gente vai fazendo parcerias com o centro de saúde, e aí uma vez por semana as jovens mães vêm para cá para aprender como cuidar dos seus bebês, e também trabalha numa perspectiva de proteção e garantia de direitos. Né? E tem a equipe da economia criativa, que é uma galera que faz orientação de projeto, desenvolve a metodologia de projeto de vida. Vou pegar aqui a chave da sala de reunião. Tá. Boa tarde. Como é? Essa é Bárbara, tudo bem? Nossa assistente. Essa é Luciana. Tudo bem, Luciana? Do Mink. Posso dizer que é do Mink? Sim, pode. Vou ficar com a parte aí, a gente conversa mais. Tá, Com membro ruído. E aí tem o pessoal da economia criativa, também localiza estágio, oportunidade de trabalho pra galera. E quando tem um edital aberto, eles ajudam o jovem a elaborar esse projeto, a saber como é que faz prestação de contas, esse tipo de coisa. Essa diretoria cuida da programação cultural que é ofertada pelo Cuca. Essa programação, ela é intergeracional, como também a atividade que é desenvolvida pela Diretoria de Direitos Humanos, de Proteção e Direitos Humanos. Então, a gente atende nas atividades dessas duas diretorias a comunidade do entorno, jovens, não importa a faixa etária. A gente tem uma forma de alguma programação voltada para eles. A Diretoria de Difusão e Programação, ela cuida da programação do Cine Teatro, que é esse espaço de 200 lugares que eu falei, que nós temos recursos para auxiliar grupos de música, grupos de artes cênicas e grupos musicais que se apresentam. A gente está dentro dos circuitos todos que passam pela cidade, os circuitos nacionais também que passam por aqui, as mostras internacionais que passam por Fortaleza sempre incluem os Cucas. E também a gente faz parte de processos de contrapartida dos editais de acesso a recurso público. E aí, essa diretoria cuida, então, da difusão e programação do Cine Teatro, que tem sempre filmes, peças de teatro, shows musicais, a programação também do anfiteatro, que tem roda de break e também alguns shows que acontecem lá. Cuida da programação do Cine Clube, que é esse espaço de 70 lugares, com debate, com mostra de filmes. São João, né? Os festivais de rock, as mostras que acontecem por aqui, muitas mostras acontecem por aqui todos os anos. Então, às vezes, em um único dia, você tem 2.000 pessoas aqui dentro, se for um evento como esse do São João. Mas a média de público, vamos dizer assim, participando dos cursos, na rede Cuca, é mais de 3 mil jovens, aqui no Cuca Barra deve ficar em torno de 1.500, 2.000 jovens que são beneficiados diretamente por atividades desse tipo. E você comentou uns minutos atrás de que esse tipo de projeto que você realiza com uma comunidade, para avaliar o resultado dele, claro, leva mais tempo. Mas nesses anos todos que você, desde o momento que você pensou nessa formato, né, do Cuca até hoje? Que transformações, em termos qualitativos, se você quiser contar, você já percebeu por aqui? Bom, a gente tem, assim, algumas coisas, é claro, a gente acaba sabendo, uhum. É, porque a gente mantém contato com muitas das pessoas que passam por aqui e acompanham esse movimento. Fortaleza ainda carece de um observatório de juventude, por exemplo, que pudesse mapear a trajetória do jovem pela cidade. O Cuca, ele não é um lugar... O lugar do Cuca, isso foi uma das coisas, por exemplo, que não mudou desde a versão original do projeto, ele é um lugar de passagem. Ele é um lugar para o jovem ser jovem. Um lugar onde o jovem não deseja ser adulto ainda. Onde ele tem possibilidade de experimentar coisas, não necessariamente... a obrigação de fazer dessas coisas uma trajetória profissional ou usufruir dessa coisa de um tipo de certificação que para satisfazer apenas a uma satisfação familiar e tal. Então é um lugar precioso na construção dessa identidade, dele se perceber e utilizar algumas vezes as linguagens artísticas como estratégias de fortalecimento das identidades e afirmação da singularidade. São palavras que parecem meio decoradas, mas para a gente tem um significado muito potente quando a gente fala isso. Porque a gente tem nessa trajetória encontrado com alguns desses jovens em outros lugares da cidade. E aí é onde eu digo que talvez esse processo fique mais sensível. Então eu percebo jovens que tinham abandonado os estudos, que agora estão se graduando ou terminaram uma graduação. Os primeiros jovens, tem alguns deles já terminando graduações e que eles tinham abandonado os estudos. Jovens que... tinha uma vida meio sem perspectiva, vários desses. De repente eu lembro de várias conversas que eu tive aqui com o cara, porque ele vinha para aula chapado, e eu diagnosticava ali um potencial incrível, chamava para conversar, e chegava mais perto e acompanhava, e depois eu estou vendo esse jovem produzindo arte e cultura pela cidade, ele orientando grupos, ele fazendo parte de coletivos, interferindo positivamente em outros espaços da cidade. Eu acho importante que a cidade... seja mais acolhedora nesse sentido, de que os projetos eles não promovam uma espécie de orfandade, de quando o tempo do cara, o tempo que a pessoa passou no projeto, seja lembrado somente como um momento bom na vida, mas que não tenha uma repercussão na história de vida dessa pessoa, quer seja profissional ou apenas simbólico, ou apenas mesmo nessa construção de caráter ou de segurança, enfim, do que seja necessário para a pessoa ser feliz. É importante ser feliz. E os indicadores de felicidade não são aplicáveis nas gestões públicas, mas em qualquer lugar onde haja bom senso, os indicadores de felicidade deveriam ser considerados de primeira ordem, para a gente avaliar se o trabalho está sendo feito de forma adequada. Porque, fundamentalmente, se a pessoa se sente bem com a vida que ela tem, significa que ela usufruiu, em parte, do que a gente proporcionou aqui. Então, a gente tem encontrado alguns desses jovens em várias trajetórias. Alguns deles voltam para ser professores do Cuca ou para trabalhar aqui. Eles participam de processos seletivos, depois eles são incorporados à equipe. Então, tem vários jovens que estão trabalhando na Rede Cuca que foram alunos. Tem jovem professor de audiovisual, por exemplo, da minha coordenação, que foi aluno de fotografia, foi aluno de game design e hoje ele é professor de audiovisual. Então a gente tem a gente percebe que essa pessoa algumas vezes inclusive sente vontade de voltar e ficar aqui e atuar profissionalmente no espaço. Por outro lado, as instituições elas têm recortes de atuação. E aí a gente tem um recorte de atuação claro na Rede Cuca, por questões legais, por exemplo, é o tipo de formação que a gente pode propiciar. Nós estamos dentro do universo da legislação relacionada com o ensino, nós estamos capacitados, habilitados a dar formação inicial e continuada. Então, não é nosso propósito, por exemplo, dar uma formação até o final do ponto de vista técnico. Embora a gente tenha, ano passado eu escrevi um curso técnico de fotografia com 1.000 horas de duração, e que esse curso está no Conselho Municipal de Ensino e em algum momento ele vai ser aprovado e nesse momento a gente vai implantar cursos técnicos no Cuca. Mas no momento, o que a gente realmente, o que eu entendo que seja a nossa principal missão, é através das coisas que a gente faz, a gente propiciar uma construção de dignidade nesse jovem e fundamentalmente ele alargar o horizonte dele. Ele perceber o quanto que ele pode. e o quanto que ele pode no que ele quer poder, não apenas naquilo que a sociedade, a estigmatização, a mídia de massa, os estereótipos apontam para o que seja a possibilidade dele. É, se o jovem quiser, por exemplo, fazer um curso de salgadeiro, até, sei lá, de uma parceria que a gente tem aqui com o Senac, ele pode fazer. Mas ele também ele pode fazer esse curso de salgadeiro de manhã e fazer um curso de audiovisual à tarde. Talvez ele se torne um salgadeiro profissional e ele seja um cinéfilo. Mas se ele for um cinéfilo, eu acho que ele vai ser um ótimo salgadeiro, entende? Vai ser um salgadeiro muito melhor do que um salgadeiro que não é cinéfilo, porque ele vai ser uma pessoa mais sensível. E aí todas as pessoas que estiveram próximas dele, inclusive as pessoas que estiveram se relacionando profissionalmente e afetivamente com ele, vão se beneficiar dessa sensibilidade de uma pessoa que sabe quem é, que sabe expressar o que sente, sabe olhar as pessoas nos olhos e sabe construir um espaço para ele na cidade. Então essa é a missão verdadeira. Isso pode ser feito na cultura digital, pode ser feito nas artes cênicas. Na verdade, pode ser feito até numa conversa como que a gente está tendo aqui. Vários jovens vêm aqui conversar comigo e às vezes eles não fazem curso nenhum. E eles vêm, Paulo, posso falar contigo? Aí eu puxo a cadeira, paro o que eu estou fazendo, atraso o meu trabalho, entro um pouquinho à noite depois para terminar de fazer o relatório e eu converso com esses jovens. E eu percebo, com o passar do tempo, o que vai acontecendo com a cabeça deles à medida em que eles vão tendo chance de serem ouvidos e à medida em que eles sentem que tem alguém que se importa com o que eles pensam. Então, tem uma construção de micropolítica também. Existe uma coisa da macropolítica, que o que é que significa? Significa eu ter 14 mil metros quadrados, o menor Cuca, 14 mil metros quadrados, habitar com jovens em situação de segurança dentro de um bairro com alto índice de violência urbana, com problema de tráfico, com problema de território, de gangues, com baixo índice de desenvolvimento humano. Então eu tenho esse impacto, que é esse equipamento estar aqui e está trazendo então oportunidades de acesso à produção cultural, acesso a cursos relacionados com arte, cultura, ciência, esporte, práticas esportivas. Existe esse impacto, mas é um impacto, como eu disse para você, que nas nossas pesquisas, a gente tem pesquisas que a gente recebeu recentemente sobre o índice de satisfação com os jovens, e supera todos os outros projetos da Prefeitura de Fortaleza. É impressionante os nossos índices assim, de aprovação por parte da comunidade, por parte dos jovens que são beneficiados. Vocês têm alguma relação com os Céus das Artes? Não. Não, não relação formal. Uhum. Mas parece um modelo inspirado, né? Também. Eu acho que esse, me parece que o modelo dos centros múltiplos, ele é um modelo que existe há um certo tempo, né? O Cuca, ele é meio sui generis, assim, ele é meio particular, porque ele é uma política de juventude. Como ele tem um recorte geracional nos cursos de formação, principalmente. Na parte da diretoria de educação, que é onde está a minha coordenação, a coordenação de cultura digital, ela tem um recorte de atendimento de 15 a 29 anos. O recurso que paga os nossos cursos, a parte administrativa, vem de uma política de juventude. Então, é por isso que tem esse recorte geracional. Esse recorte geracional gera para a gente situações, inicialmente gerou situações que limitavam o nosso trabalho, é claro. Aí a gente, com o jogo de cintura, criou projetos intergeracionais para a gente fugir um pouco dessa projeto Memórias. É um projeto intergeracional com duas diretorias, com a minha diretoria e do João. Eu e o João escrevemos juntos o projeto e nós coordenamos juntos o projeto. Então, a gente trabalhou com várias faixas etárias, da infância para a adolescência e terceira idade no projeto Memórias também, além dos jovens. Então a gente cria projetos intergeracionais, por um lado, e por outro lado, a gente também tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é você poder radicalizar as experiências destinadas à juventude. Aí você tem coisas no Cuca que só existem aqui. Então vem jovem de classe média, o Cuca é aberto para todo mundo. Então se o jovem é de classe média, não é que ele não vá ter acesso ao Cuca. Só que se tiver pouca gente, muita gente inscrita no curso, talvez ele não entre pelo critério de prioridade que a gente estabelece em cursos que têm uma procura muito grande, que a gente coloca isso, a territorialidade e a fonte, a situação econômica da família. Por outro lado, qualquer jovem de qualquer lugar de Fortaleza e também de Caucaia e também de Maracanaú, são municípios próximos, eles vêm para cá porque aqui é o único lugar que tem videoclipe, curso de videoclipe, é o único lugar que tem fotografia para esportes radicais, é o único lugar que tem um curso, que tem uma sequência de cursos públicos para criação de jogos eletrônicos, é o único lugar que tem animação 3D sem nenhum custo, muito razoável, que dê para o cara realmente conseguir produzir alguma coisa. Então tem várias coisas que ao longo dos anos nós criamos especificamente para o universo jovem, para o universo interesse do jovem, que não tem em outro lugar da cidade. Então essa, essa contingência, a limitação geracional, também serviu para a gente como estímulo para a gente poder mergulhar com mais intensidade na experiência do que é ser jovem e o que é que o jovem quer, o que é que mobiliza, o que é ser jovem no século XXI. Com que tipo de possibilidade a gente poderia proporcionar a vida desses jovens em função do mundo em transformação, como é que ele aprende, como é que esse jovem multitarefa aprende, esse jovem que está assistindo a aula e está conversando no WhatsApp com um amigo dele, como é que ele aprende, e entender como ele aprende é importante para a gente poder entender como é que pode dar acesso a ele para experiências de aprendizagem. Com certeza. Tu começou a falar, eu te cortei, assim, sobre a tua concepção de laboratórios. Mais cedo você começou a falar um pouco da mídia tática, né? Da tua história também. Sim. Mas se tu quiser comentar um pouco como essas ideias também que você já trazia de antes e tu trouxe aqui também, sim, como tentou aplicar. Eu não sei, eu tô com 47 anos de idade, eu tô ficando velhinho. E depois que você viveu as coisas que eu já vi, foram muitas coisas, você compreende que o ideal, o ideário, a sua ideologia, ela é pouco provável que ela seja aplicável no mundo prático, tal qual ela está na tua cabeça. Então você vai negociando com as possibilidades e vai percebendo estratégias de como é que você pode, em algumas circunstâncias, plantar, criar um ambiente favorável para que um dia aquilo que você imagina que possa interessar as pessoas brote talvez porque elas queiram, não necessariamente porque você quer ou porque você acha que elas querem. Então é muito perigoso às vezes quando você tem muitas ideias sobre o que você acha que o mundo precisa, porque às vezes o mundo quer outra coisa, ou as pessoas elas podem até achar interessante aquilo que você tem para oferecer, mas elas querem através de outro modo. Então a minha atuação no Cuca, ela começou mesmo montando um equipamento que tivesse essa intenção de guerrilha. Então, os cursos que a gente criou aqui inicialmente, eles eram todos muito voltados para processos criativos e arte digital, numa perspectiva mesmo de subversão de modelos, completamente. Até certo ponto, isso deu muito certo. Os jovens gostaram muito das experiências. Por outro lado, eles sentiam uma grande dificuldade em contextualizar essas experiências diante das suas urgências cotidianas e do seu contexto socioeconômico. Eu nunca posso, se eu estou gestor de um equipamento público que atua em comunidade, eu nunca posso me tornar alheio ao tipo de vida que as pessoas têm nessa comunidade e o que é importante para elas. E é claro que é importante para elas, e eu sei, e elas concordariam comigo se a gente tivesse tempo suficiente para conversar sobre isso. É importante elas saberem quem elas são. Toda essa pauta dos direitos humanos, da construção simbólica, é claro que é importante. Por outro lado, alguns desses jovens de 15 anos, uma menina de 15 anos aqui tem 2 filhos, tem jovem que tem 20 anos e é pai de família, e ele tem que trabalhar, ele tem que botar comida na mesa, ele tem que ajudar em casa porque é uma família monofamiliar, porque o pai dele foi embora há muito tempo e tá só ele e a mãe. Ou porque ele engravidou a menina e ele não está morando com a menina, o filho dele está sendo criado pela avó, mas ele quer ajudar de alguma forma. Então, era muito difícil no início, quando eu pautava basicamente o meu trabalho em função do que eu entendia como sendo as experiências mais significativas em termos de arte digital e cultura digital. Era difícil gerar uma adesão necessária para que o jovem chegasse até o final do perfil formativo. Ele começava e ele ficava fascinado pelo que eu proporcionava. Mas na hora que aparecia o primeiro estágio, a primeira proposta para ser, para ajudar o pai dele na mercearia, para ser garçom, para ser assistente de predeiro, mestre de obra, enfim, para cuidar de carro em algum estacionamento, ele largava o curso porque o curso era muito estimulante para ele, mas ele não conseguia colocar o curso no contexto de vida dele. Ele não se permite. Ele não se permitia seguir um itinerário que para ele era muito evidentemente diletante. Embora talvez nem saiba o significado dessa palavra. Mas algo que era uma coisa que, um prazer estético e filosófico e existencial, mas que não tinha uma conexão muito clara com o tipo de vida que ele precisava proporcionar para as pessoas que eram importantes para ele e para si mesmo. E ele tem direito. Eu acho, assim, hipocrisia, às vezes, a gente falar que as pessoas... eu acho que tem que haver um acordo mais claro entre o trabalho colaborativo e a sociedade compartilhada e a possibilidade da pessoa melhorar de qualidade de vida mesmo. E ela poder comprar as roupas dela, de ter dinheiro para comer, de ter dinheiro para atravessar a cidade e assistir um filme que está passando em um shopping que não foi feito para ele. Ele tem direito de fazer o que ele quiser, inclusive ganhar dinheiro com o que ele gosta. Então, em função disso, desse insight que eu tive logo no início, eu cheguei aqui cheio de ideias e com esse desenho super utópico e tal. Quando eu me confrontei com esse problema de uma grande evasão nos cursos mais bacanudos, cursos que eu queria ter feito, Eu chamava gente aqui para dar aula, pessoas incríveis e tal, e cursos que eu queria ter feito na minha formação artística, mas de repente chegava na metade do curso e me desaparecia. Eu ligava para eles desesperado: ó, você não gostou, foi que a gente fez errado, o professor não é legal. Ele dizia: bom, eu precisei um estágio, eu tinha que estar no estágio, minha mãe estava me pressionando, eu tenho que arranjar um emprego, eu vim fazer um estágio aqui não remunerado para melhorar meu currículo. Porque, Paulo, desculpa aí, ó, os que tinham presença de espírito suficiente para me dizer, nem todos diziam, né? Mas alguns diziam: é ótimo fazer um curso de mídias móveis e tal, mas eu, isso no meu currículo, para eu trabalhar num escritório como auxiliar administrativo, não vai ter peso nenhum. Então, foi um confronto muito, muito pesado para mim, ideologicamente, quando eu lidei com essa situação. Mas como eu sou otimista nato, aí eu respirei fundo e pensei: bom, o que eu vou fazer? Então, a partir disso, a gente começou a construir aqui, dentro da coordenação de cultura digital, a ideia de trabalhar a ideia da arte digital e da cultura digital aplicada. Então, eu comecei a investigar seriamente os desdobramentos possíveis, as cadeias produtivas associadas às coisas que nós sabemos que são muito interessantes e são importantes na vida das pessoas em termos de arte digital e cultura digital. E aí eu fui encontrando, então, o desenvolvimento de jogos, fui encontrando a animação 3D, fui encontrando game design, fui encontrando dentro das artes visuais, por exemplo, desenhos para história em quadrinhos, ilustrações de livro para literatura infantil. Fui encontrando fotografia de espetáculos, fui encontrando fotojornalismo. Eu fui encontrando possibilidades de trabalhar com isso. E aí eu lancei para os professores que da minha coordenação um desafio. Eu disse: olha, e para todo mundo que vem, os professores de fora também, um dia que você quiser dar aula aqui a gente pode conversar, né? Para todo mundo que chega, eu disse: é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não quero um curso do jeito que você já deu nos outros lugares. Eu preciso que você faça para mim uma matrioska. Eu quero que você traga para mim uma matrioska. Por fora vai ser assim: fotografia de espetáculo. Aí quando o menino estiver dentro, você vai falar sobre história da imagem, você vai falar sobre o papel da fotografia na produção de subjetividade, você vai falar sobre linguagem fotográfica versus produção de identidade, mas a matrioska de fora vai ser fotografia de espetáculo, vai ser informática aplicada. E aí quando o cara entra lá, aí você vai abrindo as outras bonequinhas e mostrando: tem um negócio chamado cultura digital, tem um negócio chamado obsolescência programada, tem um negócio chamado meta-reciclagem, tem um negócio chamado inteligência coletiva, trabalho colaborativo, tem um negócio chamado redes neurais, tem um negócio, enfim. Aí, cara, depois que o cara está dentro da boneca, ele topa abrir as outras bonecas, porque elas serão cada vez mais interessantes. E quando ele terminar, ele vai ter um certificado de fotografia de espetáculo, que vai dar para ele acesso a uma grana. Ele vai ganhar 200 pila, 300 pila para o iniciante, para fotografar o show da banda de rock do amigo dele. mas ele nunca vai ser o mesmo fotógrafo que ele seria se ele fizesse apenas um curso de fotografia. Então eu lancei essa proposta para os professores residentes e para os professores temporários que vêm aqui de vez em quando. E todos eles, uau, eu nunca pensei que pudesse fazer, uau, isso é bacana e tal. E aí comecei a fazer um trabalho, é claro, de reconstrução desses planos de curso. A pessoa traz, aí diz, não, mas esse curso meu é um sucesso, já há 10 anos que eu estou dando esse curso, ótimo, 10 anos é um ótimo tempo para você mudar. Então a gente vai sentar agora e vamos transformar os seus 10 anos em 2 anos de experiência e vamos criar mais 8 anos aí para sua frente de inovação. Topa, o cara fica meio assustado a princípio, mas ele topa. Então, por exemplo, uma professora chegou e disse assim, eu trouxe um curso de desenho básico, que eu já ministrei esse curso em tal lugar, está aqui meu currículo e tal. Eu digo, ótimo, esse curso é ótimo, em qualquer lugar, aqui não. Aqui vamos fazer outra coisa. Ela disse assim, mas o quê? Eu proponho 3 cursos que você vai fazer aqui. Um deles chama desenho para quem não sabe desenhar. Outro se chama ilustração para livros infantis. E o outro se chama ilustração aplicada à comunicação de espetáculos. E aí eu disse, pega esse conteúdozinho do desenho básico, que é todo o seu curso, e ele vai ser um terço do curso. O resto a gente vai construir junto. E aí os professores têm topado, e aí acaba que eles ficam tão felizes com o resultado do novo curso que eles criaram, que eles vão dar um novo curso nos outros cucas e vira um novo produto. E eu chego para ele, isso é uma das coisas que é mais fácil vender a proposta. Que eu digo, cara, esse curso não existe na cidade. Você vai morrer de ganhar dinheiro com esse curso em qualquer lugar. Eu dou ele para você. Vamos fazer junto aqui? E aí a pessoa passa a oferecer esse curso nos outros lugares da cidade também e começa a usufruir desse legal princípio. A última coisa, tu mencionou a palavra inovação e eu queria que me conte qual é a sua perspectiva sobre essa questão. Que muitas vezes é polêmica, né? É. Ou coisas que a gente tem que pensar para... Eu acho que assim, me parece... o que eu vou te dizer hoje, eu aprendi isso com o Glauber Rocha. O que eu vou te dizer hoje pode ser que mude daqui a 3 horas, ou daqui a 2 dias, ou daqui a 3 anos. É o momento do momento. Certo? O momento do momento. Daqui de onde eu estou, certo? Do alto dos meus ossos, como eu digo em alguns textos, né? Eu te digo que inovação para mim é a gente não esquecer o que a gente viveu e o que as outras pessoas viveram. A gente transformar as experiências que foram vividas. Então a gente tem que conhecer a história dos lugares e da área que nos interessa. E a partir disso, a gente conseguir olhar para aquilo que todo mundo vê com um ângulo diferente. Acho que nesse momento, um ângulo mais generoso, mais amoroso, mais ecologicamente comprometido, um ângulo mais eticamente comprometido também com as transformações sociais. Para mim, inovar tem cada vez menos a ver com máquinas e cada vez mais a ver com relações e com modelos de pensamento. Acho que inovar está muito ligado para mim agora a uma percepção de mundo. A um estado, a como você se sente em relação à vida, às pessoas, ao que você pretende fazer. Tem a ver muito com propósito. Propósito. Sem propósito, não tem passo que se dê que seja consistente. Você vai no automatismo. Então, inovar, talvez uma das coisas mais inovadoras que se possa fazer é a gente assim, conseguir criar um processo qualquer, de qualquer tipo, onde a pessoa se confronte com o seu propósito. E não seja o propósito que eu plantei dentro dele. Que ele encontre o propósito dele. Sabe? Então, acho que... Eu não sei se eu consegui dizer isso de forma mais clara do que eu estou falando. Pode parecer muito filosófico, meio abstrato. Mas eu acredito verdadeiramente que as pessoas têm um propósito que não necessariamente tem relação com religião, misticismo, qualquer coisa desse tipo. Mas eu acho que você tem. Todo mundo tem algo que te perturba mesmo, e que a forma como as instituições lidam com as pessoas afastam as pessoas desse propósito, e todo mundo se sente muito à vontade de projetar no outro o propósito que acha que eles deveriam ter, e pouca gente está disposta a ouvir e tentar ajudar o outro a encontrar o próprio propósito. Acho que isso seria a coisa mais inovadora que alguém poderia fazer para alguém na vida. Seria ajudar a pessoa a encontrar o seu próprio propósito. E talvez fosse a coisa que durasse.